Tire o relógio, pulseiras, anéis, óculos ou lentes de contato. Afrouxe o cinto. Tire os sapatos e meias. Deixe, se possível, ventilar no ambiente ar fresco, de modo que a temperatura fique o mais agradável possível. Deite-se no chão, de preferência sobre um tapete ou colcha com a barriga para cima. Só a música suave lhe faz companhia. Respire profundamente. Meditar é voltar para dentro de si. É buscar o nosso centro. É despertar o silêncio na mente inquieta. É doutrinar nosso corpo mental. É, em verdade, o ato de se olhar dentro do espelho da alma. É observar e vigiar o que pensamos, falamos e fazemos. É elevar nosso nível de consciência às dimensões superiores. É comungar com o universo, tornando-se um único ser com ele. É conhecimento, sabedoria, paz, serenidade, harmonia e equilíbrio. É libertação. É amor. É vida. Solte todo o seu corpo. Liberte todas as suas tensões. Deixe-as simplesmente saírem. Relaxe. Sinta o seu corpo respirar, se expandindo a cada inspiração. Feche os olhos. Vamos repousar profundamente, recuperando as energias físicas, emocionais e mentais. Promovemos uma limpeza geral de todas as células. Assim, reequilibramos o sistema nervoso e acalmamos a mente. Harmonizando os pensamentos, podemos atingir estados profundos de paz, alegria, tranquilidade e segurança. Vamos fazer agora uma gostosa descontração muscular e nervosa. Começaremos pelos dedos dos pés. Abra bem os dedos dos pés, separando-os o mais possível. Agora, solte-os. Dirija o pensamento para o peito dos pés e relaxe mentalmente toda essa região. Vamos subindo em direção aos calcanhares e tornozelos, soltando os músculos e nervos, liberando dessa forma todas as articulações. Essa tranquila sensação vai se estendendo por suas pernas, os joelhos, os tendões, barriga da perna, finalmente suas coxas. Pernas e pés completamente livres e descontraídos. Toda a circulação fluindo pelos vasos e veias, irrigando as pernas. Uma sensação de paz e tranquilidade toma conta de você. Agora, dirija sua mente para a coluna vertebral. Relaxe vértebra por vértebra, soltando os músculos das costas. Relaxe o abdômen e o ventre. Sinta seu diafragma em cada respiração. É nessa região que se concentram as emoções. Respirando profunda e pausadamente, você equilibra todo o seu centro emocional. Com as costas e ombros relaxados, mentalmente vá subindo até o pescoço. Relaxe a garganta, cordas vocais, faringe e laringe. Sinta a cabeça bem descontraída. Relaxe o rosto. Solte a testa. Deixe por um instante suas preocupações de lado. Solte suas faces, as pálpebras. Relaxe o maxilar, permitindo que o queixo se solte. Faça seus lábios se entreabrirem num leve sorriso de paz e alegria. Sinta a felicidade percorrendo sua alma. Respire. Respire. Respire. Observe o quanto você é responsável por emanar de forma harmoniosa o sopro divino para o universo real. Você é luz.